A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que motivo de alegria nós podermos compartilhar um pouco mais juntos, nos sentirmos mais próximos, ainda que distantes geograficamente, mas nos aproximando no coração, nos aproximando na fé. Nos aproximando no amor de Jesus. Que privilégio é esse? Que maravilha, que bênção. Nós vamos dar continuidade a um capítulo maravilhoso sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo voltando da Macedônia e da Grécia, e muitas lições são deixadas nesse capítulo. Mais uma vez eu agradeço o retorno que tive ontem das escutas de vocês. Isso tem sido um elemento motivador para nós continuarmos pregando. Eu tinha pedido ao Senhor em setembro, final de setembro, início de outubro, quando já estava tinha saído da UTI e já estava começando a apresentar melhoras no mês de outubro. Eu falei: Senhor, me deixa fazer mais um sermão, se o Senhor achar agradável, mais um sermão. E já vão quase 2 anos, irmão. E nós já deixamos não só sermões aqui na igreja, mas meditações. E mais de 300 meditações estão lá no blog e você pode acessar quando desejar. E ouvir também no WhatsApp, se você desejar. Pegue, fale com alguém e peça para essa pessoa nos ligar. Passe o nosso telefone para essa pessoa, peça para ela nos ligar. E nós vamos inseri-la nesse grupo e ela vai receber todos os dias essa mensagem. Quando ela quiser ler, ela lê. Quando ela não puder ou não quiser, ela não lê, tá bom? Ou não lê, não ouve. Né? Não ouve. Olha eu falando de leitura. Então, quando ela quiser ouvir, ela ouve. Quando não quiser ouvir, não ouve. Mas é sempre uma oportunidade a mais, sempre guardando as prioridades. Primeiro a mensagem que é mandada pela sua igreja local, pelo seu pastor, pela sua pastora local. Aliás, antes disso, na prioridade, primeiro a sua devocional pessoal. Deixo essa palavra de saudação dizendo a vocês: a primeira coisa é a sua devocional pessoal, sua comunhão com Deus pessoal. Depois, quando você vai ouvir, entre muitos sermões e cânticos, aí dê prioridade à sua igreja local, porque ela é o lugar onde você tem se edificado, tem crescido, tem colaborado para a vida de outros irmãos. E depois, então, outros ministérios como esse, que nós estamos realizando com muita simplicidade, mas que o Senhor tem nos abençoado poderosamente. E agora já somos 3.300 ouvintes e quase 15, né, praticamente 20 países, porque nós temos dúvida, a missionária, eu, pastora Margareth, temos dúvida quanto aos lugares desconhecidos, né? A gente não sabe exatamente o que que é isso, se estão ocultando o nome do lugar, o nome do país, né? Então, mas quem é missionário entende essas coisas e você que está caminhando na vida cristã vai entendendo também que essa luta acontece, mas ninguém pode deter a obra que é santa. Aproveito esse ensejo na saudação para dizer a vocês também que vem aí Eclesiastes. Depois do Apocalipse maravilhoso, vem aí Eclesiastes com a missionária. E eu espero fazer sermões. Agora abrir um novo bloco. Vou pedir para nossa missionária Vivian, professora e missionária, que ela abra um bloco de sermões diversos. E aí eu quero convidar alguns pastores para fazer esses sermões. Assim eles não têm a obrigação de seguir o livro inteiro, mas nós teremos um bloco no blog só sobre sermões de áreas diferentes, tá bem? Vamos à leitura. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia e viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações e finalmente chegou à Grécia. Meu primeiro destaque já está no versículo 1 e 2. Olha a função de um pastor, de um missionário, de um líder da igreja. Às vezes você está provisoriamente como diácono liderando a igreja. A função é encorajar, a função é animar os irmãos, não deixar que eles se desanimem na fé e exortar. Exortar, esse prefixo exex, significa fora. Então, trazer para o caminho, trazer de fora para dentro. De novo, a pessoa se desvia muitas vezes, se esfria, se distancia de Deus, e a nossa função como liderança é trazer para dentro, trazer de fora para dentro. Essa é a nossa grande função em todo o tempo, sem desanimar, sem desanimar, sempre encorajados, sempre animados. E no dia que estivermos desanimados, pode acontecer um dia ou outro, desencorajados, vem um outro irmão e nos encoraja, uma outra irmã e te encoraja, irmã também, e isso vai ser uma bênção. Versículo 3, onde permaneceu por 3 meses. Então ele ficou ali 3 meses. Capítulo 20 de Atos, para você ir acompanhando, tá? Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar pela Macedônia. Versículo 3 e 4, mais uma vez, irmãos, o problema da perseguição, da batalha espiritual. Naquele momento, Paulo estava sendo perseguido pelos judaizantes. Mas hoje nós somos perseguidos por outras pessoas. E, na verdade, nem os judaizantes, nem as pessoas hoje são os verdadeiros responsáveis. Eles são os instrumentos na mão do maligno. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, poderes espirituais malignos. Nossa luta, nossa batalha é contra o diabo, é contra os valores corrompidos da sociedade e contra a velha natureza. Tá bom? Versículo 4. No que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. E nós, depois de 2 dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Então, Nessa primeira perícope que você já aprendeu, dividida, o capítulo dividido por esses subtítulos que foram colocados posteriormente, são colocados em cada Bíblia, às vezes com títulos diferentes, em negrito, mais forte. Esses títulos geralmente posteriores, quase sempre posteriores, então nos deixam essa palavra de encorajamento. O líder tem que encorajar, o pastor, o missionário, o diácono, o presbítero tem que encorajar, o evangelista, né? Tem que encorajar, tem que animar e tem que exortar, tem que trazer de fora para dentro. Agora, só não confunda exortação com bronca, com violência. Exortação não é bronca nem violência. Em 3 anos de ministério, Jesus pegou no chicote uma vez e usou de cinismo mesmo para afrontar, para responder à afronta, melhor dizendo, dos fariseus que o atormentavam. Fariseus, saduceus, tá bem? Que o atormentavam. Então, ele usou só nesses momentos, mas em quase todo o tempo do seu ministério, ele estava animando, encorajando, ele estava motivando, exortando, trazendo para o caminho. E essa é a nossa tarefa. Essa é a primeira perícope até o versículo 6. Do versículo 7 em diante, uma narrativa inusitada, engraçada. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte, continuando falar até a meia-noite. Olha só, irmãos, eu vou insistindo, vocês já ouviram umas 50 vezes ou mais em todos os As 300 ministrações que eu fiz, já ouviram de 50 para mais oportunidades em que eu disse que na igreja primitiva a palavra não era ministrada assim, de qualquer jeito ou rapidinho, não. A palavra era ministrada com profundidade. Nós vimos que na escola que Paulo formou em Éfeso, ele ficou 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. 5 horas por dia. Então não é brincadeira, não. E muito me assombra que nós, estou falando da minha própria casa, da minha própria igreja, nós não tenhamos todos os irmãos nos 3 trabalhos semanais. Com o discipulado são 4, somando 2 horas de trabalho, isso dá um total de 8 horas, e some o número de horas que nós temos na semana, o número de horas que dá para dormir, que dá para estudar, que dá para trabalhar, que dá para ir no mercado, que dá para fazer todas essas outras coisas. E nós, muitas vezes, gastamos essas 8 horas e não vamos à casa do Senhor, não vamos ouvir a palavra do Senhor. Que tristeza, que dor que me dá. Só de compartilhar com você eu já sinto dor. Mas quero que você tome uma posição. Na sua igreja deve ser mais ou menos isso, 4 atividades, né? 5 atividades no máximo. Isso vai gastar 10 horas. Some as 24 horas por 7, você vai ver que isso é ínfimo. 24 horas de um dia multiplicado por 7 dias é ínfimo o tempo que nós gastamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra, ou nas casas. Às vezes há 4 trabalhos, 5 trabalhos nas casas, nos pequenos grupos, em coinonia, em célula, são vários nomes, em fogueirinhas. Em cada lugar tem um nome diferente, cada ministério tem um nome diferente. Havia o grupo Eco, mas todos eles, na verdade, refletem o Culto familiar, culto que acontece na casa. Culto que acontece na casa. Às vezes, somando tudo isso, somando 2 horas em 5 trabalhos, vai dar 10 horas. Somando 4 trabalhos, vai dar 8 horas. É ínfimo o tempo que a gente passa. E mesmo assim, na hora de tomar a decisão, o irmão prefere resolver as outras coisas da sua vida justamente na hora desse trabalho. Que você, que nos ouve nesse grupo, que está espalhando santidade bíblica, que já são 3.300, não aceite essa flecha do maligno, essa seta do maligno, e você diga: não, a minha prioridade é a casa do Senhor, alegrei-me. Não é que eu entristeci-me, nem que eu fiquei com o coração pesado, porque eu tive que ir na igreja e eu fiquei preocupado com o que eu tinha que fazer. Não, não é nada disso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. No versículo 7, no primeiro dia da semana, eles foram até meia-noite na pregação de Paulo. No versículo 8, havia muitas tochas iluminando a grande sala pelo piso superior onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eútico, que estava sentado numa das janelas, ele sentou na janela para ouvir o sermão, irmãos. E Paulo foi pregando, pregando, pregando, até meia-noite. Né? Já era meia-noite, ele adormeceu profundamente durante o longo tempo de sermão de Paulo. Não é um sermão curto, ó, longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, por incrível que pareça, irmão, irmã, ele caiu. O jovem caiu, só que ele caiu do terceiro andar, diz o versículo 9. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Caiu e morreu. Cuidado para você não cair e morrer por falta de atenção à palavra do Senhor, por ficar na janela com uma certa dispersão, se deixar vencer pelo sono, se deixar vencer pelo cansaço do seu trabalho do dia a dia e dizer: ah, eu não vou, como eu vou repetir nisso, eu não vou gastar 2 horas na terça, 2 na quinta, 2 na sexta e 2 no domingo. Não gasto, não, isso não dá para mim. 8 horas é muito. Ou na sua igreja, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado. Irmãos, vocês sabem a programação da igreja de vocês. Cuidado para não ficar sentado na janela e cair no sono. E por cair no sono, perder a palavra do Senhor e ainda cair da janela e morrer espiritualmente. Em nome de Jesus. Que você não seja vencido pelo sono espiritual. Que você não seja vencido pelo sono espiritual. Que você não seja vencido pelo sono espiritual, eu ministro em nome de Jesus, e que você não caia do terceiro andar, porque esse tombo, na última hora, na volta de Jesus, pode não ter mais tempo de mais nada. Bem, quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Na verdade, o rapaz morreu, mas Paulo o ressuscitou. Olha os sinais e as maravilhas. Uma ressurreição que aconteceu com simplicidade. Ele morreu, todo mundo constatou que ele morreu, mas Paulo chegou, abraçou. Não, sua alma está viva. Na verdade, Paulo não fez estardalhaço, não fez nenhuma, pirotecnia. Não fez nada disso, ele simplesmente falou: não, não, se acalme, sua alma está viva. É porque Deus operou a ressurreição nessa vida e que ele esteja operando a ressurreição nessa vida e você tome uma decisão hoje. Olha, todo tempo que houver trabalho na casa do meu pai, eu estarei com ele, porque eu vou dar toda a minha força para ele. Ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu vou dar toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha afetividade, todo o meu sentimento, toda a minha alma, todo o meu coração, eu vou entregar ao Senhor. E isso tudo que Deus pede, irmãos, não passa de 10 horas por semana. 10 horas por semana, 12, que você, irmão, vai se dedicar. Somando depois com a sua devocional em casa, somando depois com a sua leitura bíblica, somando com o seu momento de oração, isso pode aumentar de 8 para 12, 13, 14 horas. Agora some de novo às 24 horas em 7 dias e você vai ver se isso não é um escândalo para a igreja contemporânea. Mas a igreja primitiva não era assim. E nós vamos voltar a ser a igreja que serve ao Senhor em todo o tempo. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Paulo já tinha pregado até altas horas, até mais ou menos meia-noite. Ele provavelmente deve ter pregado e o rapaz caiu. Bom, depois que ele ressuscitou o rapaz ressurreto subiu, eles retomaram o trabalho e Paulo pregou até o amanhecer. Foi uma vigília de ministração, porque era a oportunidade que Paulo tinha. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Se ele começou por volta das 9, são 3 mais 6, 9 horas. Se ele começou por volta das 6, que era o fim do dia, são 12 horas de ministração, intervalo, ceia, um descanso, mas eles se alimentavam da palavra. Só podia dar no que deu. Em 300 anos, eles transtornaram o mundo, alcançaram o mundo e mudaram a história da civilização. Bom, no versículo 12 diz: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Eu quero dizer a você que, em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida, que você não fique controlando. Em nome de Jesus. Ah, eu vou ouvir, mas vou ouvir 15 minutos, 20 minutos, 40, meia hora, 1 hora, 1 hora e 15. E aí vem o pessoal da pedagogia, da psicologia. Olha, a capacidade de concentração humana é durante um tempo, X, tal. Irmãos, nós respeitamos todas as ciências, mas quando estamos falando do poder de Deus, você lute contra o seu corpo, lute contra o seu cansaço, vá lá, lava o rosto, volte e não perca nada no momento especial. Aqueles 2 anos e 3 meses em Éfeso foram fundamentais para uma geração. Eu tenho certeza que nós estamos realizando há 8 meses um trabalho de formação aqui, que já nos permitiu, aqui em Minas Gerais, que permitiu plantar 2 igrejas em 8 meses. Mas eu ainda espero que os irmãos valorizem mais a pregação, mais e mais e mais e mais. Claro que tem a pandemia, nós temos que frear um pouco. Mas depois que passar a pandemia, os irmãos valorizem, valorizem, valorizem, valorizem, valorizem, valorizem, valorizem. E se não puder fazer na igreja, faça em casa, na sua leitura, faça com livros devocionais, faça com livros teológicos, mas coma a palavra. Você precisa partir o pão e comer. Claro que eles estavam partindo outro pão aqui, né? A celebração que eles faziam da comunhão, mas eu estou usando como uma figura de linguagem. Nós precisamos comer da palavra do Senhor. Paulo decide ir a pé até Assos. É curioso. Essa terceira perícope, eu disse que era engraçado a segunda, era engraçado porque o rapaz caiu da janela. Se a gente tivesse pregando, irmãos, às vezes você usa esse momento acaba fazendo todo mundo rir mesmo, porque na hora que o pastor, a pastora está ministrando, contar esse relato é um relato engraçado. Bem, ele caiu da janela, foi morto, mas foi ressuscitado. Agora, na terceira perícope, do versículo 13 ao versículo 16, nós temos Paulo decidindo ir a pé. E eu vou deixar uma pergunta para você, uma interrogação para você. Pois assim ele havia determinado, nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente de Quio. No outro dia, cruzamos para Samos. Um dia depois, chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso para não demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar em Jerusalém, a Jerusalém, se responsável, se possível, antes do dia de Pentecoste. Aqui uma pergunta. Paulo colocou todo o grupo missionário no navio, embarcou todo mundo a bordo, e ele decidiu ir a pé. Olha, você vai entender que, do ponto de vista de tempo, não há uma perda tão grande. Assos ficava numa península oposta a Troade e distava aproximadamente 30 quilômetros por terra. A distância por mar, margeando o litoral, era o dobro, 65 quilômetros, um pouco mais que o dobro. Dessa forma, Paulo não gastou muito mais tempo, ele gastou mais tempo, mas não muito mais tempo que o navio que navegou ao redor da península. Agora, será que foi uma questão de tempo? Não, não foi uma questão de tempo, porque apesar dele ter ido quase no mesmo tempo que o navio chegou, a embarcação chegou mais rápido. Irmãos, irmãs, Paulo precisava ir a pé. E há momentos que nós precisamos ter a sós com Deus. Paulo certamente preferiu ir a pé para não ter nenhum discípulo para instruir, para não ter nenhuma pergunta a responder nesse momento. Ele certamente precisava ter um tempo sozinho com Deus. E por isso ele preferiu ir caminhando, para que pudesse ter esse tempo de comunhão com Deus. O texto não está escrevendo, pastor. Não, não está. E como não está, eu não vou afirmar. Só vou levantar uma hipótese, uma possibilidade. Tá bem? Para ninguém ficar nervosinho. Mas pare e pense. Qual é o sentido dele não ir com o grupo? E qual é o sentido se a embarcação chegou um pouquinho antes dele? Provar que ele andava rápido e quase chegou junto com a embarcação? Não, Paulo não era mais menino, não precisava se envaidecer por causa disso. Exercício que ele queria fazer? Não, porque ele fazia direto isso, caminhando de um lado para o outro, fazendo a missão. Irmão, só pode ter sido isso. Esta é a minha Hipótese, eu avento essa possibilidade de que ele queria ter um tempo com Deus, ele quis ter um tempo com o Pai, ele quis ter um tempo com Jesus, ele quis ter um tempo com o Espírito Santo. E por isso ele falou: agora eu preciso ficar sozinho. Principalmente quando você for entendendo que daqui para frente, até o final de Atos, nós estamos caminhando para a morte do apóstolo. Então ele precisa de um tempo, precisava de um tempo para conversar com o Senhor, para ter comunhão particular com o Senhor, mais um tempo. E aqui ele pôde gastar algumas horas. Bem, depois ele chegar no versículo 16, quando nos alcançou em Assuz, o recebemos a bordo, seguimos viagem, como nós lemos, foram até Mileto, e depois não aportaram em Éfeso, porque Paulo não queria ficar na província da Ásia, porque ele tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia do Pentecoste. E fica essa terceira perícope. A quarta perícope é do versículo 17 em diante. Irmãos, muito importante agora para os pastores, presbíteros e pastores, ou líderes de rebanho de igreja, porque eu não sei toda a nomenclatura que toda a denominação utiliza para a liderança do rebanho. Essa palavra é uma palavra específica para presbíteros. Esse era o nome que se dava. Para pastores, para cuidadores de rebanho. Tá bem? Então, os cuidadores de rebanho, prestem atenção. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Que coisa maravilhosa! Poder dizer que desde o primeiro dia até aquele dia ele tinha sido de um comportamento à altura, no padrão de Cristo Jesus. Esse sempre foi o meu anseio. Eu sei que é o anseio de muitos pastores e pastoras, e outros líderes, missionários, presbíteros. E talvez nós não possamos dizer que desde o primeiro dia até o praticamente aquele momento, tenhamos sido irrepreensíveis. Se você conseguiu, aleluia. Eu não consegui, mas, irmãos, eu persigo. E hoje é o dia que eu decidi perseguir mais. Estou perseguindo mais essa vida irrepreensível. Para que o meu testemunho, a cada dia de Jesus seja mais visualizado, a santidade de Jesus seja visualizada na minha vida e eu não tenha que falar muito, ou não falar nada, por causa do poder de Deus. Paulo, que coisa maravilhosa! Paulo é uma referência para isso. Paulo declarou que o comportamento dele, desde o princípio, todo o tempo que viveu com eles, desde o primeiro dia até aquele momento, tinha sido abençoado. Servia ao Senhor com toda a humildade. Aqui, aleluia. E com lágrimas. Aqui, glória a Deus. Sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus, os religiosos, falsos religiosos, aqui estamos juntos também. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa, glória a Deus, Aqui eu tenho certeza que nós, presbíteros hoje e pastores, provavelmente a maioria estamos juntos. Aleluia, glória a Deus. Ou boa parte. Testemunhei tanto a judeus como a gregos como eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Aqui já não sei se qual é o percentual de líderes que se dedicaram tanto a judeus como a gentios. Não sei dizer. Ou seja, para toda a humanidade. Mas aqui eu não posso dizer que já fiz um trabalho específico com os judeus, por exemplo, e com os gentios. Mas eu anseio ainda. E quem sabe o Senhor vai me dar tempo e vida para ministrar particularmente para a comunidade israelita. Converteram-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Aleluia. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Aqui, irmãos, começa a ficar diferente. Aqui, até o versículo 21, ainda nós podemos entender que Paulo estava na região da Judéia e perto da Grécia, e que ele teria que fazer aquele trabalho geograficamente por ali. Até o 21 ainda dá, mas agora é um momento que se diferencia e que nós temos que perseguir esse testemunho. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Em nome de Jesus, agora, pois, que nós, presbíteros, pastores e demais líderes de rebanho, estejamos seguindo para Jerusalém celestial, sem saber o que vai acontecer antes de chegarmos lá, mas que nós sigamos em frente, com força, destemidos, com coragem, prontos para dar a vida pelo Mestre como ele deu a vida por nós. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Paulo sofreu prisões terríveis. E sofrimentos terríveis. Aqui, irmãos, pouquíssimos de nós, pouquíssimos, talvez com exceção de missionários em países muito específicos, muito peculiares, os chamados outros, lugares desconhecidos, estejam sofrendo dessa mesma agrura. Embora nós soframos prisões espirituais, emocionais, físicas, materiais e sofrimentos nessas áreas também, mas nada se compara, porque ele sofria tudo isso e ainda as prisões, os açoites, fisicamente. Essa era a comunidade primitiva. Isso é um cristão, hoje em dia, que está disposto a enfrentar a próxima prisão, o próximo sofrimento que está preparado para ele. Você tem que sair, tem que abandonar a ideia do conforto, a ideia do confortável. Você tem que abandonar para poder seguir esse modelo. Contudo, diz o apóstolo Paulo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ah, irmãos e irmãs, que essa seja a nossa oração. Que nós não consideremos a nossa vida como um valioso tesouro para nós mesmos. Contanto que possamos completar a missão e o ministério que recebemos do Senhor Jesus. para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha que lindo. Nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Qual é o maior obstáculo na batalha espiritual, pastor? É o diabo? Não. Está derrotado. Ainda faz alguma coisa que Deus permite, mas porque a igreja é imatura. Porque nós somos imaturos, porque eu fui imaturo. O mundo. Não, porque o mundo tem as suas seduções, mas depois você percebe que as ideologias desse mundo não passam de um nada. É uma declaração de niilismo, né? É o nada. Todos os prazeres e outras coisas propostas não passam de nada. Então, qual é o maior inimigo, pastor? O maior inimigo sou eu e você. O maior inimigo, meu irmão, minha irmã, sou eu e você. Porque nós consideramos a nossa vida muito valiosa. Aquilo que temos muito valioso. Tudo que Deus nos deu, a vida e o que temos, nós consideramos tão valioso, é um tesouro para nós mesmos, de tal maneira que nós não completamos a missão e o ministério que recebemos do Senhor Jesus. Eu quero exortar você em amor. Exortar é isso. Eu chamo você para o caminho. Não considere nada na sua vida mais valioso tesouro do que anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu já tenho feito isso. Eu sei, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando com gente que já tem feito isso. Glória a Deus por você que já tem feito isso. Continue nesse caminho. E os que não estão, comecem esse caminho. E quem está, amplie isso. Amplie, amplie, amplie, se comprometa. Se comprometa com o maior tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu tesouro é Jesus, seu coração vai estar em Jesus. E a sua paixão, seu sentimento, seu pensamento, seu entendimento, sua força, a centralidade do seu ser vai estar em Jesus. Viva completamente a missão e o ministério que recebeu do Senhor. Pastor, Deus me levantou para orar. Então ore sem cessar, querido. Faça a lista de oração, põe o nome da pessoa e põe a necessidade que ela tem, se ela lhe contou. Ou então põe o nome e o Espírito Santo vai lhe revelando. Pastor, Deus me levantou para orar e para contribuir. Ou então só para contribuir. Eu não gasto tanto tempo em oração, mas eu sou um contribuinte. Aleluia, meu irmão. Então, minha irmã, invista poderosamente. Ouça o que eu estou dizendo. Em 8 meses, Deus nos deu a graça de abrir 2 igrejas. 2 igrejas. Eu tinha pedido para ele um sermão quando eu saí do hospital. Ele me deu 2 igrejas em 8 meses. Mas agora é preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar para consolidar essa obra, para discipular os irmãos, para capacitá-los, para depois enviá-los. Agora, como você pode fazer isso passando por necessidades? Meu irmão, minha irmã, se você desejar ser um companheiro desse ministério, que é desenvolvido por várias pessoas. Hoje são centenas de pessoas que estão envolvidas em oração. São 14 irmãos que estão fazendo uma oferta por mês. Não fique animado, não. Às vezes a oferta é maravilhosa, é fundamental, mas é oferta de R$ 30. Só que os R$ 30 vale mais que 1 milhão de dólares. Sabe por quê? Porque os R$ 30 É tudo que a pessoa tem. Então, às vezes, são duas ofertas de R$ 30 desses 14. Duas ofertas de R$ 50 desses 14. Duas ofertas de R$ 70 desses 14. E aí é que vem o restante, os outros oito. De R$ 100, de R$ 200, 300 e 400. Some isso. E você vai ver que nós não alcançamos nem dois salários. E o Senhor tem nos dado graça. Estamos anunciando o Evangelho para 20 nações. E formando hoje 17 líderes e 13 teólogos. Sem parar. Sem cessar. A não ser quando o fígado grita aqui, mas eu creio que esse grito dele é um grito mentiroso, porque quando eu for fazer a tomografia agora, após agosto, estou liberado para fazer, eu vou fazer e vou encontrar tudo no lugar. Sendo essa vontade do papai, eu vou encontrar tudo isso no lugar. Se não for, eu vou dar glória também. Mas eu creio que é essa a vontade do papai. Então, minha missão é contribuir. Pastor, mas minha missão não é contribuir, minha missão é ir. Outro dia, a esposa de um pastor muito amado, e ela também amada, foi uma ovelha, e uma vez ovelha, a gente sempre guarda como ovelha, disse que o seu filho já. Seu filho está aspirando em ir para a missão. E outro, me lembro de um outro irmão lá de São José, onde seu filho já está aspirando ao pastorado. Ah, coisas maravilhosas estão acontecendo já com uma outra geração que eu nem vi assim crescer tanto. Que coisa maravilhosa, que bênção, que coisa tremenda. Então, incentive esse irmão. Não dê para trás, não diga não. Não fale, não vai, não. Não, você providencie tudo o que é necessário para que ele possa ir, porque são poucos os que vão. E tem que ser poucos os que vão. E nós não precisamos de uma equipe de mais do que 4 a 5 pessoas por localidade, até por país, com 5 obreiros. A 10 obreiros, vamos por 10 obreiros em um novo país, coordenados, discipulados, aproximadamente 200 nações, isso vai dar quanto, irmãos? 2 mil missionários. São esses que têm que ir. Os outros têm que ficar orando na base, fortalecendo a base, que é a igreja local, que é a denominação também, que é o conjunto das igrejas locais. Os outros têm que ficar contribuindo. Por quê? Senão não tem sustento para esses 10. Não vai todo mundo. Mas quem vai não pode ser desanimado por você. Não pode ser desmotivado por você. Não pode ser desencorajado por você. Encoraje para que ele ou ela possam seguir o caminho que Jesus está traçando. Estou consciente, diz o apóstolo Paulo, de que desde agora nenhum dentre vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Aqui Paulo já os preparava para a sua morte, para a sua partida. Ele não poderia voltar e estar com eles. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de vocês, do sangue de todos. Quero explicar uma coisa. Quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, nós estamos inocentes do sangue delas. Por quê? Porque aí ficou a decisão para ela tomar. Ela ouviu a pregação do Evangelho e ela decidiu aceitar a Jesus ou não aceitar. Então você está livre do sangue. Desse que não se converteu, ele decidiu não aceitar, ele não se converteu por opção dele. Por opção dele. Você está livre do sangue dele, mas não está livre do sangue dos que clamam da terra, como Abel e Caim, porque faltou obra missionária. E se faltou obra missionária, faltou ceifeiros, obreiros, trabalhadores, ceifeiros da Seara Santa. Faltaram trabalhadores, faltaram 2.000 missionários. De cada denominação, 2.000. Imagine. E nós mudamos o mundo. Me lembro de Wesley, me dê 100 homens que não temam nada a não ser o pecado, e que não aspirem por nada, não desejem nada a não ser ao Senhor Deus. E eu vou mudar, nós vamos mudar o mundo. Eu repito essa frase agora. Me dê 100 homens. Me dê 100 homens que não temam nada mais a não ser o pecado e não aspirem nada a não ser a santidade de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. E nós mudamos a história de cidades e países. Nós estamos indo bem quietinhos, irmãos. 8 meses, caladinhos, mas já estamos. Quem jogava o War. Um abraço aqui ao meu amado sobrinho Marconi, amado sobrinho Flavinho, as meninas todas, né, as esposas, todas, todos, todo o pessoal do nosso War da madrugada. Dessa vez me deixaram fora, puxar a orelha. Mas nós estamos indo. Agora demos um passo. Você tem que ir avançando, né? Por que Paulo estava inocente do sangue de todos? Porque ele tinha pregado a todos. Quando nós vamos estar inocente do sangue de todos que nós vimos passar por nós, quando nós pregarmos para ele? Você tem pregado? Você tem deixado folheto à disposição? Aproveito para falar para vocês. Você tem deixado folheto à disposição no seu comércio? Você tem deixado lá no colégio? Você tem deixado na faculdade? Você tem deixado, bom, nos lugares onde frequenta? Não, agora está tudo diferente, pastor, é tudo por causa da pandemia e tal. Tudo bem, mas provavelmente na Europa, nos Estados Unidos, as coisas já se reverteram. Provavelmente no fim de 22, no Brasil já deve estar normal. Essa questão. Aí você poderá voltar a entregar Bíblias, livros, folhetos. Faça o máximo. Jamais deixe de ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu filho unigênito. Tende cuidados, presbíteros, de vós mesmos. Eu tenho que ter cuidado de mim mesmo. Num momento histórico X, que eu já compartilhei com vocês, foi de grande crescimento e avivamento. E durou longo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Num momento de desgaste emocional rigoroso e de necessidade de cuidados médicos, eu abri brechas, momento Y, vamos chamar assim. Tá bem? Para você entender, que não dá para ficar agora contando detalhes, senão tiver até um ano para contar. Aí eu abri brechas em duas, três áreas. E o momento Z foi quando, depois de ter aberto essas brechas, o Espírito Santo do Senhor reparou as brechas. Ele reparou toda a brecha do muro e então me devolveu o ministério, que tinha me dado durante toda a vida e agora eu desfruto de uma alegria sem fim, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo no coração. Achei um segredo, é Cristo no coração. Achei um amigo, é Cristo no coração. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, até nas prisões. Achei um amigo, é Cristo. Achei um companheiro, achei o remidor, o reparador de brecha. E esse reparador de brecha, então, transformou o momento Y no momento Z, ou seja, devolveu o ministério que Deus havia nos dado. Avançando, irmãos, então, presbíteros, primeiro cuidem de vocês, para que vocês mantenham a santidade. Porque se nós mantivermos a santidade, essa santidade vai se refletir nos irmãos também, tá bom? Cuidem de vocês, mas cuidem também do rebanho, de todo o rebanho. Precisamos cuidar de todo o rebanho. Ah, pastor, isso está ultrapassado. O negócio agora é fazer um encontro e tal. Não, não é fazer encontro. Tem que cuidar de cada um, particularmente, saber o olhar de cada um. Eu volto a dizer, o olhar de cada um, o sorriso de cada um, o rosto meio assim lacrimejante de cada um. E procurar, então, orar por isso, descobrir o que é isso e ajudar nessa questão. Aí Paulo continua no versículo 29. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais dentre vós mesmos, no meio do grupo, surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. São aqueles que estão dentro, mas que na verdade estão agindo para o inimigo, tá bem? Então tome muito cuidado com os lobos ferozes que se infiltram. Em nome de Jesus, tome cuidado com isso. Por isso, vigiai, lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas. Quanto a isso, agora, pois eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Estamos juntos. Aleluia. Irmãos, presbíteros, não precisamos cobiçar nada. Nós já ganhamos o maior tesouro, que é Cristo no coração, e ainda poder ocupar o um ministério de pastores e pastoras. Pastorear o ministério, pastorear as ovelhas de Jesus é um privilégio. Ele é o bom pastor. O bom pastor é Cristo, e nós somos coparticipantes desse ministério. Ele nos deu a honra de ser coparticipantes desse ministério. Nós não precisamos de mais nada, só do necessário para viver dignamente. Só. Vós mesmos sois testemunhas, versículo 34, que essas mãos trabalharam para suprir necessidades e a de seus companheiros. Aqui Paulo se refere de novo ao momento onde ele fazia as tendas e o artesanato. Para levantar sustento enquanto não vinha a oferta e ele não podia se dedicar integralmente. E eu vou repetir para quem não ouviu: glória a Deus pelos irmãos que estão desenvolvendo um trabalho em tempo parcial, têm um trabalho, uma profissão e se dedicam durante o dia a essa profissão e à noite se dedicam ao pastoreio do rebanho e no final de semana também. Irmãos tremendos, estou vendo cada vez mais na Assembleia de Deus. Tinha também na igreja em que eu nasci, tinha também muitos irmãos preciosos, muitos, e que realizavam também um trabalho bom, muito bom. Agora eu vejo cada vez mais, porque é uma tendência da denominação, glória a Deus por esses que têm essa atividade e se dedicam. Às vezes eles têm menos tempo, mas usam melhor o tempo, gastam todo o tempo para cuidar do seu rebanho. É uma bênção maravilhosa. Aqui um abraço especial, se ele ouvir hoje, ao pastor Marcelo, que me acolheu, pastor Edilson, que me acolheram na Assembleia de Deus, Madureira, Campo Atibaia, ali no nosso bairro. Então, que Deus abençoe esses que têm esse trabalho, porque vai poder dizer, ó, vocês são testemunha que essas mãos trabalharam para suprir as próprias necessidades e ainda suprir a dos companheiros. Glória a Deus, porque eles têm sustento para si e ainda ajudam outros. E glória a Deus também por aqueles que se dedicam integralmente, porque dependem absolutamente de Deus. E sabem que Deus proverá. E comem da sobra do altar. E sabem que Deus proverá. E Deus provê e abençoa e libera. E não vai deixar nada faltar, porque Deus é fiel. Glória a Deus pela vida deles também. O que importa é o testemunho que nós damos. E aqueles que têm tempo integral, que utilizem o tempo integral. Você, diferente dos irmãos de tempo parcial, que tem um outro ofício, você tem tempo para orar mais, né? Tem mais tempo para orar, você tem mais tempo para ler a Bíblia, você tem mais tempo para ler livros devocionais. Você tem mais tempo para ler livros teológicos, você tem mais tempo para visitar, você tem mais tempo para se dedicar à capacitação da igreja, ao treinamento de liderança. Pastor, por que que vocês conseguiram esse resultado em tão pouco tempo? Também é esse motivo. Esse é um dos motivos. Não é o único. Claro que não. Primeiro tem uma visão, né? Nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Segundo, por causa dessa, nós temos uma prisão. Isso resume a teologia do apóstolo Paulo. Primeiro, a visão. Nós temos uma visão de como deve crescer a igreja. Segundo, a prisão. Somos prisioneiros da liberdade. Somos prisioneiros de Cristo Jesus. Somos cativos da libertação. E por isso, nós sabemos onde investir, quando e como na vida das pessoas, passo a passo, semana a semana. E terceiro, a missão. E aí nós temos mais tempo para treinar pessoas, para liderar pessoas. Aí sim, ajuda muito. Então, é claro que todos podem fazer e todos podem obter o mesmo resultado, todos. Mas eu quero dizer a você de tempo integral que você tem obrigação perante o Senhor de prestar conta pelo seu tempo, com o que você está fazendo com o seu tempo. É para ter uma intimidade tremenda. Tá bem? Glória a Deus. E eu louvo a Deus pelos dois grupos. Por meio de todas as minhas, vós mesmos sois testemunhas, vou ler o 34 de novo. Vós mesmos sois minhas testemunhas que essas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é bem-aventurado dar do que receber. Então, aqui um chamado, né, irmãos? que nós jamais esqueçamos de que dar é melhor do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós devemos cooperar com os necessitados. Aqui entra a nossa ação social, mas no campo assistencial, assistencialista. E existe também uma dimensão de inserção social. Inserção social é quando nós vamos nos infiltrando nos segmentos da sociedade e vamos colaborando com o processo educacional, com o processo de gestão, com o processo de governo, com o processo, com os mais variados processos de ação solidária. Aí você vai se inserindo, a igreja vai se inserindo e vai podendo se inserindo, ser sal da terra e ser luz do mundo. Tome cuidado para que nós não fiquemos só dentro da igreja. Nós precisamos ir nos inserindo e servindo a sociedade, porque esse serviço à sociedade ajuda a mostrar um testemunho de qual é o Deus que nós servimos e qual é o tipo de adoração que nós temos, qual é o tipo de postura que nós temos como cristãos. Finalmente, irmãos, Paulo se despede orando com todos. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Aqui, queridos, é o ósculo santo, é o beijo no rosto, tá bem? Que é muito comum no Oriente Médio, em boa parte da Europa. Então, não é motivo nenhum de escândalo, porque os irmãos gostam de se escandalizar por qualquer coisinha, né? Não se escandalizam de ser egoístas, não se escandalizam de ser avarentos, não se escandalizam de ser violentos em casa, são uma coisa na igreja, são outra em casa, não se escandalizam de uma série de coisas, de apedrejar o pecador ao invés de acolher, mas se escandalizam por essas coisas, né? Então aqui é o ósculo santo, é o beijo no rosto que eles davam um no outro como sinal do afeto, do carinho. Isso acontece muito. Eu que cresci tocando um pouquinho junto com pessoas na noite, a gente se encontra, os músicos se encontram e é muito comum darem um beijo no rosto. E todo mundo tem suas namoradas, noivas, esposas, não tem nenhuma outra coisa, nenhum outro envolvimento. É uma coisa de amizade, de afetividade, de relacionamento próximo, de carinho, tá bem? Então, eu destaco aqui esse beijo para que você também possa entender. Um beijo no rosto, como uma saudação. Assim como nós apertamos a mão e fazemos essas coisas. O que mais sensibilizou a todos, e aqui eu encerro, o que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Chegará um momento, irmãos, em que nós nunca mais veremos alguns irmãos. Eu não verei mais alguns irmãos que já foram recolhidos na pandemia. Talvez, como Sandro Mendonça, meu amigo para a vida e para a morte, eu nunca mais verei aqui, né? Nunca mais aqui na Terra. Depois verei na glória. Mas não verei mais muitos irmãos que foram recolhidos, como Paulo Tércio, como Marcelo e outros, nessa pandemia. Agora, pode ser que, independente de pandemia, por outras razões, pelo nosso envelhecimento, pelo passar do tempo, pelo lugar onde moramos, talvez não vejamos mais muitas pessoas que amamos. E isso entristece. Eles estavam entristecidos, porque não veriam mais o apóstolo Paulo naquele momento, só veriam na ressurreição do último dia, tá bem? Na ressurreição final. Então é por isso que eles estavam tristes. Nós também ficamos tristes. Eu espero que todos aqueles que eu puder ver, pelo menos mais uma vez, eu consiga. E aqueles que eu não puder, eu deixo uma saudação de amor e uma saudação ministerial de incentivo, de ânimo para você. Entregue tudo. Entregue tudo no ministério. Eu estava em oração antes de começar essa ministração, claro, e perguntei claramente ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma resposta para determinada questão que eu preciso decidir com relação à igreja aqui. E quando, do meio da ministração, o Espírito do Senhor me revelou exatamente o que ele desejava, a resposta está dada e a resposta tem a ver com isso. Entregue tudo. Irmão, entregue o seu melhor, o seu tesouro, entregue. Porque senão você vai fazer que nem Faraó. Você vai viver para trabalhar, para acumular e vai construir uma casa bem grande e guardar todas as suas riquezas ali ou pôr no banco, porque daqui a pouco nem banco vai ter mais, né? É tudo numérico, as pessoas vão acessar, ver quanto elas têm. E se retira, se informa. Quanto tem? Ah, tem 10 mil. Quanto custa o aparelho que ela vai comprar? 7 mil. Tá bom. Deu baixa no 7 mil, ela ficou com 3 mil. Nem precisa de papel moeda mais e não precisa de uma série de coisas. Isso está para agora, né, irmão? Isso está para agora. Em 10 anos, isso já é muito se demorar 10 anos. 5 anos deve acontecer. Então prestem muita atenção. O tempo é agora. Você não vai fazer como Faraó, né? Juntar, juntar, juntar, juntar. Ou como na família de alguns, no século XX, famílias italianas que enriqueciam e depois deixaram para os seus herdeiros, e os herdeiros, desperdiçaram boa parte disso. Você vai fazer como eles? Só deixar para os seus herdeiros, para eles jogarem, alguns deles jogarem tudo fora? Ou você vai colocar tudo numa caixa forte, como o tio Patinhas, da revista em quadrinho, para guardar tudo? Quem sabe como faraó, por dentro de uma pirâmide, para na outra vida você acordar rico? É isso que você está pretendendo? Se não é isso, meu irmão, entregue, minha irmã, entregue tudo para Jesus. Entregue a sua vida e o melhor que você tiver da sua vida para as pessoas, para que elas possam ser abençoadas. Particularmente, missionários precisam ser supridos. Eu acompanhei o envio de muitos missionários, mas eu nunca tinha sido um missionário. Que não tem um tostão de remuneração oficial. Tem o apoio dos irmãos da minha igreja, da minha denominação, tanto na sede, meu presidente, sua esposa, familiares, amigos, irmãos da denominação, coisa linda, coisa linda. E mais alguns irmãos, desses 14 que eu disse a vocês. Mas nunca tinha vivido isso. Agora eu quero dizer, agora vivendo, e lembro de novo do Edu e da Lu, um abraço a vocês de novo, é outra coisa, né? Depender. Irmãos, 10, 20 de vocês, nós somos 3.300, 10, 20, no máximo 30 de vocês, se o valor for menor, resolvem todas as nossas questões e mais, nos dão possibilidade de expandir o evangelho para mais cidades e mais cidades e mais cidades, porque nós não temos filhos, não queremos mais nada, nós só queremos o necessário para viver e pregar o evangelho. Tá bem? Que Deus faça você refletir. Se você sentiu no coração, ligue para mim. Mas não vai deixar para amanhã, não, porque senão depois você desiste. Ou ligue para alguém que já tem o nosso contato. Entre em contato. Nos ajude a expandir mais o Evangelho. Em nome de Jesus. Por favor, tenha essa atitude de um cristão maduro, missionário. Converta-se de fato. Ore muito por missões, as mais diversas. Contribua muito. E aqueles que forem para realizar determinado trabalho, ou aí no bairro onde está a sua igreja, é necessário um grupo que trabalhe aí. Precisa de um grupo aí, de evangelização do bairro, da vizinhança. A gente chama isso do grupo de Jerusalém, ou seja, aqueles que evangelizam perto de casa. Tem que ter um grupo que evangeliza aí na sua cidade, amigo. Agora, outros que vão para outra cidade também, outros que vão para outro estado também, e outros que vão para outro país também. Que Deus nos abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra edificou você, edificou a mim. Então, apesar de quem ministra, o Senhor tem misericórdia de mim e usa esse vaso imperfeito, mas para transmitir uma mensagem perfeita, e cheia da graça e da glória dele. E causadora de transformação. Que você fique na bênção e experimente da provisão do Senhor, da vitória espiritual. Você precisa experimentar vitória, vitória espiritual, e ser participante da vitória espiritual de outras pessoas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, das mais variadas denominações, nessa santa unidade, todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e permaneça assim, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.